dia 340, já tem aprovado para Confins, já está pronto para fazer. Azul 526, autorizado para Serra Brava, já responde Strike, via para o Zulu 21, nível de voo 340, saída Arbor 1, transição Elefa, pista em uso 10. Aciona 5537, frequência do controle Salvador em 120.8, azul 5126. Dois, 12, 118, decimal 9. Boa. Passarei 221, chame 76, chame 28, decimal 8, oceano 2, decimal 0. Fazer o zero. Autorizado via Alfa Juliette, portão 05, nesta frequência, voo 759. todo. 118-9. Salvador, bom dia, 8, lugar à direita, prossegue Alfa, reporte Alfa para o Juliette. 26, prossegue taxi via Índia, próximo hotel, reporte pronto, ajuste altímetro, 0, notícia. 2 horas, 2 minutos da manhã. Eco 190, passando pelo nível 080. Seguindo para 340. Sejam atores. Fazer mais vezes o quando você estiver aqui na América. Prossiga. Bem, seu Ed. 963, cuidado, galera, um professor conforme o rato do plano de voo, nível 360. Saída, tango 1, na transição, toque 1. Curva direita, porta falagem, ficando 0. Tango 1, 5574, controle de alvo do outro, 0, decima 8. Gol 1093, autorizado com fim, se você é conforme a rota do plano de voo, teve 3 meses de saída, arbor 1 na transição elétrica, curva direita, após a colagem, fica no zero. Transponda 5576, motorista Salvador 1, 0,8. Alfa, não sabe o táxi, chama 219. Luta para 2.7, registro na 0.2. Autorizado em alinhamento de fluxo da pistola, 0 reporte estabilizado. Abate 1, Juliette Alfa, volta a postar a reporte bom. Ajuste altímetro, 1016. Bom dia, Salvador, esse é o Gol 233, aproximação da Eurozero. Voa 233, registro 0 no meio, 30 pontos, pistando 0. O vento no 20 graus, 04 mais. Eu vou voar no 233. Para Roger. Autorizado decolar, pista 1-0, chegamento 1-0.